enfim. Cadê vocês pro Cartola, vai? Volta ao jardim, com a certeza que devo chorar. Minhas rosas, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim,